contigo ao que se assenta sobre o trono do céu. Digo, é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta. embriagar de amor pelo Senhor nesta hora. Você pode se embriagar de amor. Noiva amada. Noiva amada. Recebe o nosso amor, Senhor. Seu amado.